festas. Hoje da onde tem me espera. Perguntou o que eu queria beber. Falou as besteiras que iria fazer. E eu acreditei. Sobrei o jantar esfriando na mesa. E o vinho já tá na metade. Vou beber a garrafa inteira. Senta aí pra ler minhas mensagens. Beber a garrafa inteira. Senta aí pra ler minhas mensagens.